vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Ouça bem as vozes no mato, como quem abriu seu coração. Sonhei que era tempo de reencontrar amigos.